tocam agora as melhores músicas em inglês. Acredito que te amo. Quando em ti eu vejo o centro do universo, quando junto à multidão estou sozinha, quando o mundo se povoa se estás perto, acredito que te amo. Quando guardo para ti sempre o melhor e comparo o egoísmo que eu vestia com o meu desprendimento de hoje em dia, e pensar que há bem pouco tempo, falando com um amigo, sorrindo eu dizia que amor conheceria. Hoje, porém, acredito que te amo, pois esqueço de mim mesma em teu favor e despida no egoísmo que eu vestia, eu me aqueço na ternura deste amor. Falando com amigos, sorrindo eu dizia que eu jamais me veria iludida, que nunca em minha vida o amor conheceria. Hoje, porém, acredito que te amo, pois esqueço de mim mesma em teu favor e despida do egoísmo que eu vestia, eu me aqueço na ternura deste amor. Se tu reconheces que sozinho tão inútil fica a vida, o que direi do meu viver? Sem ti não sou mais que um ser vazio, um deserto escuro e frio, uma vontade de não ser. As lágrimas que por ti eu derramei são do pranto mais bonito, porque amo, amo e te amarei. Perdidamente eu te amarei. Pode o pode o sol não mais brilhar, posso morrer, eu sei, pra todo sempre eu te amarei. Sempre, sempre, sempre eu te amarei. Amo, amo e te amarei. Amarei,

faço o que bem quiser. Nunca deixei amor de ser a sua mulher. De volta nos seus braços, faço o que bem quiser. Nunca deixei thank you.

Tenha uma boa tarde com a Antena Web. Trazia o seu no coração. Se era primavera, não me lembro. Só recordo o amor que nos uniu. O tempo que passou. compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Preciso de ti. Onde estás? Se sofri, se chorei e jamais te esqueci. Onde estás? Por te amar tanto assim já nem posso chorar. Onde estás? De que serve este amor? Não posso te dar. Hoje sei que ao te dar minha vida sem nada pedir, meu amor, meu carinho, sem nada exigir, só me resta saudade, saudade de ti. Se não posso deixar de amar, é demais minha dor, não me faça chorar por ti. Sofri tanto, querido, e jamais te esqueci. Onde estás? Não te vejo ao meu lado e preciso de ti. Se sofri, se chorei e jamais te esqueci. Onde estás? Por te amar tanto assim já nem posso chorar. Onde estás? De que serve este amor se não posso te dar? Mais falar, melhor calar. pois tudo tem seu fim. A vida é mesmo assim, basta o silêncio. Não diga nada. Dizer nunca mais, vou magoar o meu amor. Vem dizer nunca mais, mentirei pra você. Vem dizer nunca mais, e nem mudas de cor. Vem dizer nunca mais, e eu pergunto pra quê. Perdoei demais. Pra que insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Pra que insistir? Não pegue, já me cansei, já perdoei demais. Pra que insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Digo eu, nunca mais. Quero ouvir tua voz. Não telefone mais, nunca mais, por favor. Tu vais compreender que é melhor para nós. Nada mais é possível quando morre o amor. O amor morreu, me deixa em paz. Pra que insistir? Não pegue, já me cansei, já perdoei demais. Pra que insistir? Tudo acabou, o amor morreu, me deixa em paz. Nunca mais escutei tua voz me chamando. Nunca mais tua mão no meu rosto eu senti. Nunca mais eu te ouvi. Nunca mais me falando. Nunca mais eu te vi. Meu amor, te perdi. Pra que lamentar? Fui eu que te fiz partir, não te queria mais. Pra que só eu tenho paz? Pra que lamentar? Fui eu que te fiz partir, não te queria mais. Pra que lamentar? Eu sou feliz, eu vivo, só eu tenho paz.